venga con Dios, que sea así sea. Estamos aquí en Batas de la Calle. Eu sou o Joel Suki e o prêmio Costinha vai para... Oi, mas quem será que vai ganhar? Quem será? Tem que falar na voz do pai do Jack Chan Jr. Peraí, que eu tenho que incorporar o personagem. Que eu esqueci. Concentra aí, mano. Mas quem será o baitola que vai ganhar? Mas o carro pegando aí, ó. Que achei massa, velho. Porque começou normal e foi tipo incorporando mesmo. A voz foi afinando. E eu sou o Neto Maru e esse ainda será o maior prêmio da Podosfera. Olha aí. E no episódio de hoje, a Zila quer 100, cara, finalmente, olha aí. Porra, o mais especial de todos, né? 100 episódios, cara, bicho, até é doido, velho. É um centenário de cast. A gente passou por mais uma fase, né, cara, porque a gente nem achou que não chegaria nem no 10, velho. E no episódio de hoje vamos fazer o Prêmio Costinha. O que é o Prêmio Costinha, Neto? A gente vai fazer uma pequena retrospectiva, né, de tudo que rolou no Azila Cash, né, durante todos esses anos. E a gente vai fazer a nossa singela... E a gente vai fazer a nossa singela homenagem aos programas que, de alguma forma, mais se destacaram, né, nessa jornada aí. É, o Prêmio Costinha é como se fosse um Oscar, só que melhorado, né, cara? Só que melhor, exatamente. Então vamos dar prêmio pra esse baitola, não. Aqui a presença do pai do Jack Jr. Manoel Wilker. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. Vamos lá começar o Prêmio Costinha. Aí sim. Toca a vinheta aí. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Tem que cantar aquela música da Fox, aquela... Falou, mano. Primeira premiação aqui. A gente chegou aqui, né, cara? Estamos nos entregando aqui a ficha dos indicados ao melhor AzilaCast revelação, né, cara? Primeira premiação que a gente tem aqui, hein, mano? E o que é que seria o AzilaCast revelação? AzilaCast revelação é aquele AzilaCast que ninguém esperava, né, cara? Mas ninguém esperava ser produzido ou ninguém esperava fazer sucesso? Ninguém esperava que o tema fosse sair, né? Ou sei lá. Então é ser produzido. Não, porque. É fazer sucesso. Aí dentro, caralho. No final acaba as duas coisas. É, tanto ele surpreendeu quando ele chegou e piorou quando ele fez sucesso. Piorou. Então temos aqui a lista dos indicados ao melhor AzilaCast revelação. Primeiro, AzilaCast 52, o cast dos sonhos. AzilaCast 93, especial RC Show com... Asila que é de revelação. E o outro, arquivo confidencial com o PC de nome. Essa lista aí tá forte, né? É, mano. Tá forte. Aí tá bem competitiva, né? A lista toda ali. São, realmente são três programas, cara, que quando eu vi no ar fizeram bastante sucesso, né? Tiveram uma aceitação grande. E foram casts assim que a gente nem esperava, né, cara, que fosse fazer um sucesso. O que eu acredito é que, apesar de eu achar que o dos sonhos foi uma grande revelação, eu acho que o prêmio vai ficar entre o arquivo confidencial do PC e o RC Show, porque são de dois participantes aí queridos, né, do público. É, mano. Não, o dos sonhos, cara. O dos sonhos, se você nunca escutou esse cast, o cast 52... 52. Dá uma passada lá e escuta, cara, porque o dos sonhos dá, é um dos mais fodas, cara. Ainda tem a história do Disman lá no cast dos sonhos. É. Dá uma ouvidada lá que é doideira. Mas então, vamos abrir aqui o envelope. Uau. E o prêmio Costinha vai para... Peraí, mas nem dei minha opinião, que putaria é essa? Eu acho... Falar na voz do pai do Jackson Jr. Peraí, mano. Tá incorporando o personagem aí. Eu acho que... Como é que... Tá não, cara, tô mudando assim, é difícil. Diz aí. É só tu não mudar, mano. Fica direto só nessa daí. Eu acho que o prêmio vai pra... Qual é os ouvintes mesmo aí, mano? Escuta, vai pro PC, o PC. Vai pro PC, o prêmio vai pro PC. Qual o pedido do Manel? Não, eu boto fé no PC também aí. Então, o PC foi putaria demais. Só aquele negócio de baita. Ó, pra porra, só baita. Só foi putaria, ó. Aí o prêmio Costinha vai para... Estou abrindo aqui o envelope. Arquivo confidencial do PC de Dom Rey. Olha aí. Era o grande favorito, né, pra essa categoria aí. É, mas todo mundo esperando aí por esse cast, né, cara. O bicho levou a premiação e devia ter o PC, né, falando alguma coisa. E aí, PC, como é que tu se sente ganhando o prêmio Costinha? Rapaz, é o seguinte, cara, eu não imaginava de jeito, mano, que ia ganhar prêmio nenhum, sabe? Eu tô sofrendo até agora, velho. Aí não tem aí. Mas eu só tenho a agradecer a galera aí que voltou em mim, né? Peço muito obrigado aí a vocês aí. Eu não esperava por isso de jeito maneiro. Eu tô gravando até pelo celular pra dar declaração, velho. É, até o PC aí tá nos States aí. Mas é isso aí, galera. Valeu aí pela consideração que vocês têm. Muito obrigado aí pela premiação aí e tal. E valeu mesmo. Só tenho a agradecer. Qualquer coisa, eu tô em breve aí gravando os cachê aí de novo com você. Até arranjar um fone novo com o meu tá esculhambado. Rolou pra cara lá, discutiu lá com o chefe lá italiano lá, mas aí eu, vixe, meu irmão, esse aqui vai prestar não. Peguei um tamborzão de 100 quilos, botei nas costas e saí correndo. Como é, mano? Pra que tu pegou um tambor de 100 quilos e botou nas costas e saiu correndo. Porque tava precisando na máquina, mas ele falou, a máquina tá parada, não pode ficar parada. Eu pensava que era comigo, mas peguei o tambor e... Era o tambor que queria. Na verdade, eu tava com um carrinho pra levar, né? Aí um gaiato pegou e saiu fora com o carrinho. Aí eu fiquei procurando lá, mas o cara aí, mas esse aqui, ó... Aí apareceu lá atrás de mim. Oh, não pode ficar parado, não pode, não sei o quê. Aí eu, vixe, vou levar cagaço. Aí apareceu um cara na frente, aí começaram a discutir lá. Puta que pariu, sobrar pra mim. Eu peguei logo isso aí. Mas você foi sacanagem do cara, mano. Tu com um galão de 10 litros pra levar, mano. Aí, filho do ego escondeu teu carrinho, mano. Só... Aí o cara lá viu, mano, e começou a espalhar lá pro pessoal, mano. Ei, mano, o Dinão saiu lá com uma porra lá, com o carro voar com um tambor de 100 kg, depois na porra do ferro lá. It can look bad. uma das categorias também que a gente mais abordou esse ano e que merece uma premiação é o Azila Cast Cinema, né? Sim, a gente fez muitos episódios sobre cinema, né, cara? Nesse 100 Azila Cast. Sim, que é um dos hobbies também favorito aí dos ouvintes, né? E cinema sempre mexeu e sempre vai mexer com o universo do entretenimento, né? Isso. Bom, e eu vou abrir aqui o envelope pra gente conhecer melhor quais são os indicados. Os indicados ao prêmio Costinha do melhor Azila Cast Cinema, né, cara? Bom, o primeiro indicado aqui é o Azila Cast 64 de Vingadores. É, nesse bicho aí, aparentemente não é o favorito. Todo mundo calado. Beleza, né? Pois é, né? O cara já sabe que não dá pra torcer. Por isso, o próximo aqui é o do videogames no cinema. Esse daí foi bom, cara, esse daí. Esse aí é da safra clássica, né? Dos primeirões. E tinha, foi eu, tu, o Manel e o meu irmão, o Joab. Eu optaria demais, mas esse daí... Teve aquela piada lá da Rita Lima, que eu ri demais, isso aí. A vozona do doido lá atrás. E o outro indicado aqui também é o Azila Cast, o Hobbit. Ah, o do Hobbit ficou massa também. E o do Hobbit foi um que demorou que só uma porra sair, velho. Bem, eu acho que... Prêmio vai para... Manel Vilker, né? Vai para o Locadora! Que locadora! Locadora nos filmes. O filme nas locadoras, locadora nos filmes, sei lá como é essa porra aí. É a categoria que tu criou agora, né? Um competidor coringa aí. Não, mano. Ixi, que música é essa que tá tocando? Vocês estão ouvindo a música? É. Não tá ouvindo droga. Música nenhuma? Né? Não. É bem isso. Tá tocando de onde? Tua cabeça. Bom, e o prêmio Costinha de melhor Azila Cast do cinema vai para videogames no cinema. Olha aí. Os casts clássicos, né, cara? Ganhou, cara. Olha aí. E agora eu pergunto. Se o cara ganhar, acertar, o que é que ganha? Porra nenhuma. Experiência, mano. É, eu acertei, mano. É pra ganhar alguma coisa. Mano. A gente quer colocar aí, deixar aí pra galera colocar nos comentários também qual é os que eles acham que deveria ganhar, né, cara? Tipo o Oscar mesmo, né? É, se você comente aí, a gente vai na postagem colocar a listagem, né, dos ganhadores, vocês dizem se tá certo, se tá errado. Se vocês falarem o cast que vai ganhar, ou que era pra ganhar, e não for o que ganhou. O que é que tu tá falando pausadamente? Olha, que eu tô fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Então tem que tá lá e cá. Então... Tá gravando do banheiro de novo, né? Então tem que fazer um cast sobre a opinião dos ouvintes, que são o mais importante. Próxima categoria aí. É. Eu acho que o cast do videogames no cinema ele merecia mesmo, porque foi o da safra clássica, né, ali dos primeiros casts, da safra ali do 1 pro 10, mano. Até doido, foi muito foda, véio, esse cast aí do videogames no cinema. Bons tempos aqueles dali. A gente relembrou ali os filmes clássicos, né, mano, do Mario ali, Street Fighter. E aí esse, o não ganhador foi também não, é... Não, a gente foi esculhambando a porrada de filme, não. Foi, velho. Também. Os filmes nojentosão que foi lançado. Tem uma piada do Neto, mano. Essa altamente daí, ridículos. Tem uma piada do Neto, velho, que ele diz assim... A gente falando do Street Fighter, velho, os caras assim... A gente comentando alguma coisa do filme, né? Os caras não atuam bem, não sei o quê. Sagado. Raul Júlia ali, bicho, fuleiragem no filme. É um ato sagado. Aí o Neto disse: e os caras ainda tem cabelo do sovaco aí. Eu ri demais, não, dessa daí. Cara, o Raul Júlia é um atorzão, cara. E ele fez esse filme. Foi o último filme que ele fez. Da... Depois que ele fez esse filme, ele morreu. Na maldição, mano. Ele morreu depois desse filme. O único cara que eu acho do elenco, mano, que escapou foi o Van Damme. E depois disso, a carreira dele nunca mais fez a mesma. ter uma ideia, mano, a Kami, ela é a Kylie Minogue. Depois que ela fez esse filme, ela virou cantora. Só pra tentar alavancar a carreira dela. E o Blanca? E o Blanca no filme? Não, mas o Blanca foi uma putaria... O Blanca ali parecia com a Rita Lee. Venenosa, Rita Lee, rapaz, crack, vai, saca. Baixo, até o negócio aqui, ó, baixo. O João não fala nada, mas quando fala é uma putaria muito grande, ó. Rita Lee foi cruel. Puta merda. E o pior é que eu nunca tinha pensado nisso, mas bebi, mano. Ah, cara, eu dar o sim também, cara. Puta que pariu, bicho. Mal dar o Senna é tipo um mendigo, não era não no filme? Não, o dentista no filme. O Dalsing, ele tem as mãos amarradas justamente pro nego sacar, que não pode ficar a mão, ó. Ai, meu Deus do céu. Agora o que ficou. Agora o mais engraçado do Dalci é que de hora pra outra ele tem cabelo, né? Aí no final do filme ele fica careca. Fica bronzeado lá. Os caras com o cabelo do sovaco, mano, que deram nem o trabalho de rapaz. Puta, velho. Doido, o comentário aí foi cruel, ó. É, mano, porque eles botaram os pão sem manga, mano. Porque ir pro Rio, mano, que no filme ficou triste, mano. Federal. É, mano, pode rir não, mano, tá doendo aqui, mano. Esse comentário foi cruel demais, ó. É, tu pode pegar qualquer foto do Street Fighter na hora que eles estão dando o Dragon Punch lá, isso aí acabou com a série, mano. Vamos para a próxima premiação aqui, o melhor Azila Cast de Games. A gente faz vários casts de videogame, né, cara? Então aqui os nomeados para indicar para categoria de melhor games. Primeiro, Azila Cast Histórias de Locadora, cara. O... Eita, menina, isso aí já ganhou. Já ganhou. Esse daí a academia tava dizendo que era um dos favoritos, né? Porque a direção e a composição de arte desse aí ficou muito ótimo. Fotografia. Olha a fotografia do... Imagens e efeitos especiais, né? É. O próximo indicado aqui é o Videogames Clássicos, o cast número 28. Tem o cast... É. Esse aí também é um dos fortes, né? Mas... Esse aí, você estava comendo cocô. A noite até agora não trouxe muitas surpresas, né? Vamos ver se a academia se mantém conservadora, né? O cast aqui, PlayStation 1, cara, aquele cast lá dos 32 bits que a gente fez, também é um dos fortes candidatos, né, que a gente falou um pouco da história do PlayStation 1 e tal. Esse aí também foi tal. E o outro, The King of Fighters, também tá na lista aqui dos indicados, cara, olha aí. The King of Fighters. E The Kingzão é The King, né, cara? And The King é o The King, aí esse aí pra mim foi marcante. Ah, mas The King voltar pra mim... a jogar o The King. Ué, tinha que rolar uns versos aí, né, doido? Aí, eu acho que depois desse cast aí, eu e o Joel fomos bater lá no Iguatemizão ali pra tirar uns fights lá. Por sempre eu ganhei do Joel. Porra, mano, vai gastar 15 conto numa ficha. Foi não, Joel? A gente não comprou não aquela. Ainda tem crédito, mano, na porra do cartão. Tem sim. Tem crédito aí naquela merda. Eu tenho que gastar ali, mano, essas fichas aí. Mas eu estou abrindo aqui o envelope que a academia me entregou aqui. E o melhor e o prêmio Costinha do Azila Cast Games vai para. Os fuleragens. Estou abrindo aqui. Histórias de locadora, cara. Olha aí. Aí acertei mais uma. O favorito se firmando, né? Aí na noite. E a academia se mostrando conservadora, né, cara? E... mais um eu ganhei e vocês não vão me presentear com bosta nenhuma. Né? talvez porque seja a primeira premiação, né? O pessoal que votou e tudo, os estudiosos se manteram conservadores na escolha da noite, mas que não desmerece o prêmio, né, cara? É, os outros ali são fortes candidatos também, né? Eu acho que mereceu o prêmio porque o Histórias de Locador é o clássico, né? Ainda era preto e branco, né? foi uma época difícil. Histórias de Locador, meu bicho, foi bem escolhido por causa ali da atuação, né? Da galera e tal, dos efeitos especiais. E da fotografia ali, que foi o principal, né, cara? E o drama, né? É um cast que muita gente, quando ouve, se comove. Todo mundo chorando. É um programa que fala com o espírito, né? Das pessoas, esse. É, todo mundo chorando, eu vi o Neto chorando no final também. É a história do caixa d'água. É, cara, que repercutiu bastante, cara, na época. Toca um trechinho aí do Histórias de Locadora, um clássico, cara. Relembrando aqui das frases que tu tava perguntando, frase eu não me lembro não, mas tem uma ação clássica do cara tá jogando aqui no Nintendo, aí acontece alguma merda, então o cartucho não pega, o cabo tira aí, passa pra... Assopra a fita. Quem nunca tirou, tá com aquela soprada. Assoprar o Zinere, né? E quando não pegava, o pessoal ainda dizia que era culpa do assoprador, que não assoprou direito. Agora um lance também clássico de locadora, que tinha mais no começo, que vocês devem ter pegado também, é porque naqueles tempos ainda não existiu o Kinect, né? Mas o cara jogava se mexendo, não sei se vocês se lembram, que o cara ia pular e ficava com o controle assim, levantando e tal. Ou então o cara jogava o jogo de corrida e inclinando pro lado. Tinha uns que ainda defendiam a tese de que ajudava no jogo. Pois é, tem um colega nosso que ainda hoje joga assim, o Isaías ali. Ele jogando jogo de luta, cara, ele fica suado, mano, do seu lado. Cara, mas assoprar era clássico, assoprar. Não, assoprar e o pior que resolvia, né? Então aqui a nossa próxima categoria também é um tema recorrente. Que é comum aqui, é recorrente, abordado no AzillaCast, que é, vem, vamos dizer, trazendo uma grande legião de fãs, né, com o passar do tempo aí, que é a categoria melhor AzillaCast na categoria horror. Esse daí ficou putaria demais, velho. Categoria mistério, né? Mistério, horror, terror, sei lá o quê. Coisa é, que aquele AzillaCast, quando você ouve, você fica... aterrorizado, né? É, você fica meio melado, né? Assim, tá muito bem. Bom, os indicados pra essa categoria é o AzillaCast 18, quem não tem cu não ouve, né? Quem não tem um quê, mano? Tu tava nesse cast, porra, também, Pariu, ai, Deus. Isso daí teve a participação do antológico Babau, né, mano? Sim, o falecido Babau. O pior é que eu ia perguntar, Babau morreu, foi o falecido Babau. Também aqui concorrendo nessa categoria, a gente tem o AzillaCast 7, né? Mitos e Lendas Urbanas. Sim, cara, olha aí, cara, um clássico, né? Também da franquia clássica, né, cara? Tem muita gente que diz que as boas coisas de terror e horror são os antigos, né? E até agora, o Prêmio Coxinha também vem mantendo isso. E outro AzillaCast também que deu muito medo na negada foi o AzillaCast 52, né? O de Sonhos. Ah, o de Sonhos também foi indicado pro AzillaCast Revelação, né? Porém não ganhou, né? Pois é, vamos ver se nessa daqui ele ganha alguma coisa, né? Porque o de Sonhos também, o Slenderman, né? Aterrorizou os sonhos de muita gente aí, né? Após o programa. Não, Slender não, o Disman, o Disman aí. Mas o Slenderman também não foi citado, não, nesse? Eu acho que não, o Slenderman. Se os PC citou, a gente cortou, né? Slender é tua bomba. É, refaz aí com o Disman mesmo. Não, deixa Slender e eu chamando aí que a Slender é a bunda dele. Engraçado. Estamos abrindo aqui o envelope pra saber quem leva na categoria horror. E o prêmio vai para... Azila Cash 18. Quem não tem cu não ouve. É, mais um dos clássicos, né, cara? O bicho premiado, cara. O bicho. Taria é, tudo é clássico. É o do GQ é clássico do 1 até o 20, mano. Acho que até o 50 é clássico, né, cara? Vixe. É. Não, até o 70, logo ali. Até um... até o 20, porque até o 20 ainda era uma parada meio underground e tal. A partir do 20 em diante foi que o programa estourou e tal. Virou nacional e tudo, mas tá aí, cara. É um programazão bom. Você que não ouviu, tem histórias aterrorizantes, né? É, tem a história lá do Babau, com o demôniozinho da garrafa. Ele tá ali. É, cara, você que não ouviu esse, o Babau ensina como você cultivar demônios dentro de uma garrafa, né? Esse daí foi o que teve a história do Manel, do negócio da menina que ele foi deixar nos matos ali. Essa história é de chorar de rir, cara. Porra. Foi putaria, mano. Mas deixa o trechinho aí do quem não tem cu, não ouve, né? Olha lá, o Fofão, bicho, ele tem uma história aí que tinha uma faca dentro dele ali. É, meu bicho era um assassino, mano, que nem de segundo a lenda, dizia que alguns deles tinham uma espada verde. Espada verde? Vixe. Era, bicho. Era uma raiada. E que de noite ele tirava pra atacar as pessoas, né? Lá em casa tinha um Fofão. Minha irmã chegou a ter um Fofão desse. E aí? Cara, ele dormia num quarto, eu dormia no outro. Se ele tivesse no quarto da minha irmã, eu ia dormir no outro. Aí, às vezes, ele ia pro outro quarto, eu dormia nele. Eu também tive grande medo desse moleque. Porque é o seguinte, no quarto, eu dividi o quarto com a minha irmã na época. E o quarto dela tinha umas prateleiras que ocupavam a parede inteira. E era cheio de boneca, bicho. E na época eu assistia o Brinquedo Assassino, né? E você dava rostos às bonecas, todas se transformavam assim no Brinquedo Assassino. Ei, mano, mas tu já pensou o terror? O cara acaba de assistir o Brinquedo Assassino e entra num quarto com uma porrada de brinquedo desse, cara. E um Fofão no canto da parede olhando pra você. Puta merda. E o pior é que tem umas bonecas dessa que tem um olho assim, de uma maneira esquisita, que você anda, parece que ela tá acompanhando, né? Caralho, mano, deu um arrepio aqui na minha espinha. Cara, gerava o terror, bicho, na época. Aí um dia eu não contei, tipo, a situação do medo, né? Será que esse bicho tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu sei que um dia eu peguei esse Fofão de noite, meu amigo. Arranquei ele a cabeça dele, né? Pra procurar esse negócio. Porra, não diga. Ô, aí vocês foram pros finalmente, né? Tem o Fofão. Exato. Rapaz, eu vou tirar logo essa dúvida. Porra, diga aí que quando eu tirei a cabeça do bicho, que eu botei a mão no estufamento dele, adivinha o que é que tinha lá? Uma espada verde. Mais é verdade. Estufamento. Uma espada verde. É, não, mano. Eu, agora recentemente foi que eu descobri que Preula era essa espada verde. Essa espada verde, na verdade, era um entroncamento da cabeça do boneco. Ai, ai, é terrível. Era pra segurar a cabeça com o corpo do boneco. E era verdinho, né? Um plásticozinho verde. É, faz sentido. Né? Foi daí que se originou essa lenda. Acho que alguém com imaginação fértil. E vamos para a próxima premiação. Essa premiação é uma particularidade ali um pouco diferente ali da premiação da academia, né, cara? A academia resolveu colocar essa categoria aqui, né, cara? Sim, mas eu acho justo, cara, porque nem só de pão viverá o homem. Pois é. Que é o Azila Cast mais paia. E tem aqui os indicados ao Azila Cast mais paia. Mas dá uma explicação o que é que seria o Azila Cast mais paia. O Azila Cast mais paia é aquele Azila Cast que não foi tão bem assim, né, cara? Não alcançou aquele... o sucesso esperado, né? É aquele que ficou uma conversa totalmente loucura, né, cara? Mas vamos aqui. Por algum motivo também não foi bem aceito pelos ouvintes, né, e tudo mais. Pois é. E vamos para os indicados aqui ao AzilaCast de... ao AzilaCast mais paia. Primeiro, o Jornal Azilesco. Próximo indicado aqui é o do UFC. O do UFC aí, que apesar de ser um tema bem da atualidade e tal, na época que a gente fez... É, a gente se enganou um pouco, né, nos nossos participantes técnicos, né? A gente chamou a galera achando que os caras entendiam, mas não era bem assim, né? Qual é isso aí? É o UFC. E o resultado tá aí, né? Onde é que o programa foi parar? Mais uma indicação aqui do AzilaCast de futebol. AzilaCast de futebol, né? Que a gente achava que ia bombar. Esse aí também é vergonhoso, né? Provando que o pessoal nerd nunca gostará de futebol. Ah, velho. E apesar da putaria toda, esse bicho foi indicado ao cast mais faia, velho. Eu até achei massa, pô, o cast. Não, eu acho que ele tá na devida categoria, realmente. Inclusive é um forte candidato, hein? Pode ser que leve na noite de hoje. Eu também acho. E o outro indicado aqui que eu não achei tão paia, mano, foi o do Batman. A Zilacast do Batman. Teve um cara que indicou isso aí. Não, mas ficou muito paia, mano. É isso. Mas eu achei que ficou massa, mano, do Batmanzão ali. É, o do Batman também me estranha um pouco, né? De aparecer nessa categoria, mas... Acho que foi injustiçado, a academia ali... A voz do povo é a voz de Deus, né? Fazer o quê? E o AzilaCast, o prêmio Costinha do AzilaCast mais paia vai para... Futebol! É, mais uma vez sem grandes novidades, né? Futebol realmente quase levou o programa à falência, né? Foi triste. Quebrou a empresa, né? Depois que foi gravado esse programa, roubaram o carro do Nando Garotão, né? Tem gente que dizem, sinal de protesto, né? Que não tinha como. Mas tá aí, né? O resultado. O negado fez o rapa no carro dele, né? É, mesmo assim, toca aí um trechinho do cast de futebol, né? Realmente o Lúcio é meio baixinho, mano, né, não? Não, o Lúcio ele tem quase 1,90, pô. O cara é ágil, macho. O cara é ágil pro tamanho dele, muito rápido. Ele é um tipo de zagueiro que podia muito bem jogar no meu campo, como volante, por exemplo, ou como lateral. No teu campo? No meio campo, mano. Meio campo. Macho, hoje, mano, eu sinto falta, mano, na seleção, mas a gente vai sentir falta e vai ficar muito tempo assim, talvez, do Ronaldo. Você imagina assim, ó, o Brasil antes do Ronaldo tinha o Romário, né, que era super eficiente ali, naquela posição. Quando ele saiu, entrou o Ronaldo, substituiu muito bem, e agora não tem mais, cara. É, tu fala que o Romário é 10 vezes mais que o Romário, mas o Romário não passou quase 3 anos parado na carreira dele sem fazer gol, né, em sala de fisioterapia, essas paradas, 3 ou se não for mais. Mas ele é gordo. E o Kiko? Mano. O cara tá fazendo gol, porra. Não faz gol em cantinho, não. Agora eu concordei naquele dia da incompetência daquele zagueiro, que eu não sei nem que time é que ele tava jogando, nem contra ele tava jogando. É. Só sei que ele deu uma arrancada que passou com mais de 1.000 do zagueiro e fez o gol. Ele quem, mano? Romário. Esse jogador aí, tu diz quem? É, vou te dar. Vamos lá, como não poderia deixar de ser, né? Nossa próxima categoria aqui vai para o AzilaCast de melhor trilha sonora, né? Olha só, cara. Aí os ouvintes entendem, hein? Trilha sonora que é uma das coisas que os ouvintes mais pedem, né? Pra gente divulgar a lista de músicas, né? E tal. Promete ser uma das categorias mais acirradas da noite. Tem uma particularidade nos indicados a esse prêmio aí, né, cara? Vai lá. Primeiro aqui indicado da noite é coisas que ainda dão raiva. Sim, cara. Cast que tem uma trilha sonora muito boa, cara, que a galera, a maioria do pessoal da academia voltou nesse daí, porque tinha música zona de rock pesada e tal. O próximo cast, ou também, se for notar, acho que é a segunda ou terceira indicação dele da noite, RC Show. RC Show! Olha aí, cara, acho que já tem duas indicações aí, o RC Showzão aí. É, cara, RC Show aí se mostrando, e o terceiro indicado aqui da noite... Vai pro AzilaCast de Yu Yu Hakusho. Olha aí, cara. Yu Yu é doideira. As músicas do Yu Yu já são boas, né, cara? Troféu Costinha de melhor trilha sonora dessa noite vai para... RC Show! Olha aí, cara. Isso é show, rapaz. E o bicho era o favorito, né, cara, ali da academia. É, foi uma inovação, né, aí do pessoal da Azileita, obrigar um participante a cantar durante o programa inteiro, né? Talvez por isso tenham levado o prêmio essa noite, né? É, nesse ano a gente tá bolando aí o... Reginaldo Rossi, né? Ou de Reginaldo Rossi, ou Agnaldo Timóteo, ou Beto Barbosa. Cheio, Betão. É doideira. Beto ali é o bigarante. Foi o escolhido, mas é mais massa. Curiosamente, a gente tem um representante, né, aqui, o Telos, que participou, né, do RC Show. Ele pode agradecer aí como é a sensação, Telos, de ganhar o prêmio Costinha essa noite. Estamos entregando a estatueta da mão dele. Pô, velho, é muito emoção. Vigi. São, como é? Aquele lá, né? Aquele, como é? São tantas emoções. Foi um cast... bem sofrido, o cara imitar a porra da voz, a porra do cast todinho, no outro dia quase não falava, mas foi muito bom e tal, a recompensa é válida, e ficará lembrada em meu coração até o fim dos dias, até que as máquinas dominem o mundo. Toca o trechinho, não, toca aquela última música que o Manel se enrolou todinho ali pra cantar. Essa é boa. Toca ela aí do RC Show. Deixa essa aqui é doideira, hein? Foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico um dia. Pois há muito tempo ele precisava de um conselheiro. Quero botar meu Cadillac pelo biru. Com muita paciência, o cara me apareceu. Chama, o cara canta rápido, olha lá, peraí. Eu quero ajeitar aqui essa parada aqui. Peraí. Peraí. Tu disse que o Robert Rato tava quase morto. Eu não. Peraí, volta aí. É porque eu não sei a porra da letra e é rápido, mas é. Sai, galera, tudo. Se fosse o Guitar Hero, o bicho tinha perdido a ficha. Primeiro, não. Vou ter que. Peraí, mandei meu Cadillac pra uma oficina outro dia. Ele pedia. Como eu vou precisar do meu Cadillac? Muita paciência, o rapaz me ofereceu um outro carro que tipo, todo velho. Mas muito rápido. É por isso que essa é a última. O nível hard. Esse é o último chefe, mano. Eu tenho que saber a letra, porque senão eu não consigo cantar, não. O último chefão. E vamos lá para a próxima categoria, que é o Azila Cast mais sofrido, cara. Isso daí que causou um pouco de polêmica, né, cara? Na academia, os caras não entenderam muito bem ali a proposta, né? Esse aí dividiu a mesa julgadora. Que ficou, sofrido de quê? Sofrido de tema? Sofrido de pra sair? Ou sei lá o quê? A galera não entendeu muito bem, mas vamos lá para os indicados ao Azila Cast mais sofrido, né, cara? Primeiro indicado aqui é o de futebol. Bom, bicho, já tem duas indicações aí, né? Já ganhou. Merecido, ali, né? Qual pode ser a primeira categoria a levar mais de um prêmio, né? Pois é. O Hobbit, que também ali já foi indicado, né, cara? O melhor de cinema. Vestibular, concursos, Enem e Água Milagrosa. Bicho, também foi sofrido, quase um parto, né? Histórias de putaria, que foi, deve ter sido sofrido pros ouvintes ouvirem, né? Esse aí. Esse daí também foi um dos mais complicados pra pôr no ar, né? Teve protestos, né? Grupos femininos boicotando o site. Acho que a Zilla Cash mais sofrida tem mais indicações aí, ó. Viagens no tempo. Que a galera tava esperando também, cara. E o de dinossauros, né? Ali o 10. Agora isso aí demonstra a divisão, né? Ficou tão quebrado as indicações do pessoal, né? Isso aí demonstra que realmente foi uma escolha complicada, né? Então vamos lá para a abertura. Vamos conhecer aqui o vencedor do AzilaCast mais sofrido. E o prêmio postinha de AzilaCast mais sofrido vai para... Cast do Dinossauro! Olha aí, eu não disse, mas olha, eu ganhei mais uma. Manel viu que ele ia acertando todas, né? É um estudioso da área, né? É praticamente um poeteiro dos AzilaCast. Agora esse do Dinossauros eu acho que foi complicado ali, porque que o PC tava no começo ainda, né, cara, e tal. Mas não deixa de ser um prêmio pro PC, né? Vai levar a estatueta pra casa, né? Vai poder mostrar pros netos dele, né? Precisa, e toca o um trechinho aí do cast do Dinossauros, né, cara? O grau de parentesco desse bicho com o jacaré, mano. O jacaré que não quiser assumir esse bicho como ancestral é sacanagem, mano. Tem como. O Mosasaurus, ele também é bem parecido uma foca. Na verdade, é como se ele fosse uma foca com cabeça de jacaré. E os velhos dinossauros clássicos aí que a gente vai falar, Velociraptor. Qual era a velocidade máxima que o Velociraptor atingia? Rapaz, eu não tenho certeza de dizer, mas no Jurassic Park disseram que ele disparava igual um guepardo. Caraca, bicho. Acho que é menos que isso, 60 quilômetros. Só, né? Na vez que eu li, dava mais ou menos isso, entre 40 e 50 km por hora. É. Mas existe estudo agora sobre o Velociraptor que talvez ele tenha evoluído mais e teria ficado maior, mas não é comprovado, não. O carro que tem depois do Velociraptor, o Deinonychu, que é um parente muito parecido com ele, só que tem 2 metros de altura. Aí vem o Ultraraptor, que tem mais de 2 metros e meio de altura. E o último é o Megaraptor, que tem 4 metros de altura. Mas o Megaraptor corre mais. Eu apostava nele, se fosse numa corrida. Apostar os 3, né? Os 4 na corrida. Bom dia, minha família que me ama. Agora a gente também aqui tem mais uma categoria interessante, né? Quase um prêmio póstumo, né? Póstumo, prêmio póstumo. A gente vai, essa aqui, né? Essa aqui é aquela categoria que fica passando os atores que morreram ali no Oscar. Mas que tem que ter, porque a gente, felizmente ou infelizmente, tem que premiar os participantes do AzilaCast que ficaram desaparecidos, né, nesses 100 anos. Foram participantes. Eu disse centenário, ele se empolgou aí, ó. Foram participantes que marcaram presença aqui no programa e tal, são participantes até queridos, mas que com o tempo sumiram, né? Vai saber então, por quê. Por isso que pode ser um prêmio póstumo, porque ninguém sabe se tá vivo ou se... O prêmio é categoria pra quem... Aí melhor tá... participante desaparecido. O primeiro candidato aqui da noite, né, é o Babau. Já tá desaparecido há mais de 50 catches, né, cara? Babau. Ah, mas ou babau, mais, né? Aquele negócio em Babau dele é parei demais. O Babau que começou bem, cara. Babau. Conquistou fãs, mas sumiu, né? Sumiu. Outro cara também que tem aqui é o Fernando Garotão, né? Também morreu, né, cara? Ironicamente, depois da AzilaCast de futebol, nunca mais pisou no programa, né? Outro candidato também que tem é o Nando Oscaralho, né? Nando Oscaralho, que pra mim era um dos que deveria ter continuado, cara, no programa. Um cara muito engraçado, muito bom. E finalizando aqui a lista dos melhores participantes desaparecidos, cara, o Tio Zivas. Tio Zivas! O Zivaldo, vixe Maria. O Tio Zivas, que nos primeiros programas era um cara bem participativo, né? Participava bastante, só que também tomou o chá de sumiço, né? O Tio Zivas ali, velho. O bicho tem um plano a mais ali, porque esse bicho desapareceu foi de uma vez, velho. Nem falar com ele eu consigo mais, velho. O diabo é isso. O Tio Zivas desapareceu não foi só das gravações, não. Foi do mapa, né? Foi do mundo, né, o cara. Porque pelo menos o Nando Garotão aí eu vejo no Face, o Babau também às vezes. Eu pensei que tu ia dizer que vi ele no 190, ó. Bom, mas vamos lá, são muitas saudades, mas o prêmio esse ano, prêmio Coxinha de melhor participante do Azela Cash desaparecido, vai para... Tá escorregando aqui o envelope. Aí para... Escorregando o envelope, aí dele. Tio Zivas! Tio Zivas ali, né, cara, coitado dele. Mas vamos ver se ele aparece, né, cara, depois da premiação aí e tal. A gente vai deixar o Oscar dele, a gente vai deixar a estatueta, a costinha dele aqui guardada com a gente, né? Pode ser que assim ele resolva aparecer, né? Pelo menos pra levar o prêmio, cara, quem sabe. Então vamos ver também se o Babau e o Nando Garotão aparecem também, né, cara, da premiação ali. É, cara, vamos ver se eles não chegam a ser indicados no próximo ano, né, cara? Vamos ver se eles aparecem, voltam a participar aí pra, quem sabe, não entrarem no nesta mesma categoria no próximo Prêmio Costinha, né? E toca aí uma homenagenzinha aí ao tio Zivas, né? Cara, tocando a marcha fúnebre, né? Eu sou o tio Zivas e a minha alma não foi despedaçada pelo golpe fantasma. Eu sou o tio Zivas e se a mentira tem perna curta, os anões são os caras mais mentirosos do mundo. Eita, pô. Eu sou o tio Zivas e o que dá mais raiva é ouvir o uou da banda Sim. Aqui é o tio Zivas e hoje o cast vai ser massa, porque a regra é clara, a Zila Cast mais futebol dá muita comédia. E a próxima categoria aqui já é uma categoria que o pessoal indicou, né, cara? Os membros da academia indicaram que tinha que ter, né, cara, essa categoria. É o prêmio Costinha pra melhor frase do Azila Cast, olha aí. Frases é fortíssimo, viu aí? Tem... Frases eu fiquei confuso agora, como é que vai ser esse lance aí? Tem frases clássicas aqui. Ixi, mano, já pensei em três. E os indicados para prêmio Costinha de melhor frase são... Vá pra porra, sua vaidosa! Eu pensei nessa aí primeiro, ó. Começou forte, né, as indicações, já pra puxar a responsabilidade, né, mais uma vez o PC aí, cara. E essa daí que eu diria, inclusive, que foi a frase de 2012, né? Foi, cara, virou jargão, mano. Tem também aqui o próximo indicado, Isaías, meu filho, cadê meu deck? Essa daí também enaltecendo mais um dos personagens clássicos, né, do Azileito, o Isaías. Cara, Isaíasão, né, boa indicação aí pro Isaías. E a próxima frase aqui, indicada, tem uma barata aqui no meu quarto! E o gritinho bicha, né? Logo depois dessa frase, que é a categoria máxima, né? É, os três indicados aí fortíssimos, né, cara? Ali é o prêmio. É, essa noite vai ser difícil, né? Porque são três personalidades do Azileitor, né? Cada um tem sua legião de fãs aí. Pois é, cara. Como tem uma barata zona aqui no meu quarto, tem uma, vamos dizer, tem uma pegada mais homossexual, acho que ela vai levar mais votos em virtude disso. Mas vamos. Vamos ver, né? O prêmio sempre surpreende, mas... E a academia ficou meio dividida, né, cara? Cada um teve seu favorito aí de melhor frase, né? Vamos ver qual é que vai ganhar, cara. Essa daí foi polêmica. O envelope que chegou em minhas mãos, estou abrindo aqui. E o prêmio Costinha para melhor frase... Essa aí ninguém sabe, essa aí. Azila Cast. Vai para... Vá pra porra, sua baitola! Olha aí, cara, merecido. Uma das melhores frases do Azila Cast, né, cara? Frase tem que ser, cara, olha aí. Negada pensou em fazer uma camisa, né, Mandela, ali. Vai sair, inclusive. Quiser. Eu vi boatos que vai sair, cara. Frase zona clássica, cara do PC e...

É, mano, no cast da Moro tu conta essa daí, mano. Dá as dicas. De como atrair uma mulher, mano. Pois é, o menino lá fica na máquina clube, mas essa menina tá afim de doido. Eu tô ouvindo vocês dois se beijando aí, eu tô é doido, né, mano? Os corredores da empresa. Então eu também tô achando que vai terminar assim, ó, PC. Tinha coragem, PC, de pegar ela. Ei, mas pronto, tu já viu meu tamanho, né? Acho que sim. E a altura, né? Ela... Tá vendo aí? Ela bate certo aonde? Ela bate um pouco acima da minha cintura, mas ela é baixinha, mano. Ixi, mas é um anão, mano. É isso, mano. Ela tem o quê, mano? 1,30m, mais ou menos? Meu Deus do céu. 1,50m, 1,40m e pouco. Ela é bem baixinha mesmo. E maguinha, ré, mano. É, mas ela... cuidado que eu ouvi dizer que mulher baixinha é perigosa, mano. E o que que tu acha que ela é ignorante? Aí eu falando lá com ela, não tem como conversar com aquela carniça direito, não, mano. Desgraça é direto gritando. Ô, menina, aí, chata, aí, perto de mim, sai. É, mano, chama ela pra comer um pastel lá no Friends, mano. Eu acho que tu desenrola ela, mano. Tu não volta com ela, não, mano, ônibus? Não, não, ela vai em outro ônibus, ela. Ela vai em ônibus normal, ela não vai em rota, não, vai de linha. Ixi, ela anda se achando, né? É, mano, eu tô achando isso mesmo, mano. Porque ela olha lá pra onde eu tô de propósito, mano, só pra ver se eu olho de volta, mano. Aí já tá rolando aí o clima aí. Aí hoje ela olhou ela, o que que tu quer olhando, menina? Aí, que caiu pra mim, hein? Oi, mano, eu aí, sua baita, pera aí, é porque olha, eu olho pra ficar comigo, é? Se tu não sabe, que ser humano é de 180 graus, se eu tô olhando pra frente, com certeza eu vou te ver, baita. Espere. Bota o da barata também, mano. Toca mais uma vez o da barata aí, que é claro. Custa nada, né? Enquanto ainda é de graça, o cara tem que usar. Bota assistir o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, isso é uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. E fechando aqui a noite das premiações, né? Não poderia deixar de ser ler desses últimos 100 programas, qual o melhor Azila Cast. Olha só, cara! Melhor cast! Que é o prêmio da noite, né? Então, sem mais delongas, vamos ver logo aqui quem é que vai estar concorrendo ao melhor programa, melhor Azila Cast dos últimos 100, né? Bom, no topo aqui da lista aparece o Azila Cast do Senhor Pinóquio. Olha aí, cara, favoritaço. Né, ele. Esse aí que é um dos, vamos dizer, um dos mais pedidos, né, altamente comentado. Até tá aí, ter... Senhor Pinóquio. Comentado até hoje, né, cara, esse aí. Sem dúvida nenhuma. A próxima indicação aqui também vai para histórias de locadora, né? Olha aí, cara, que já ganhou, né, cara? Já é um cast premiado, né, na noite. Será que ele vai... Melhor Azila Cast de Games. Será? Também é um favorito, né, cara, da academia. Sem dúvidas. Esse aí por vários motivos, né, a gente não precisa nem falar. É indicação totalmente justa. E fechando aqui a lista dos melhores Azila Cast, a batalha no apocalipse zumbi. Olha só, cara, esse daí também ficou irado, né, cara, esse daí. Zumbizão. Esse daí foi o cast, o primeiro que a gente fez especial de Halloween, né, cara, já é tradição ali, todo ano tem especial do Halloween, do Azila Cast, e a gente faz um desses de batalhas, né, cara. O primeiro foi a batalha no apocalipse zumbi, desse ano foi a batalha na invasão alienígena, e vamos ver se, vamos ver o que é que a academia decidiu, né, cara, isso aí. É, cara, é um prêmio importante, né, acredito que o pessoal deve ter deliberado muito, né, pra conseguir chegar num consenso, porque realmente vai ser o prêmio da noite. Curiosamente, o PC não tá concorrendo, né, nessa categoria em nenhum. Mas também, né, cara, três prêmios, né, costinha. É, o PC vai ter que se superar no ano que vem, porque infelizmente, apesar de todos os prêmios que ele levou essa noite, ele ficou fora. Melhor Azila Cash, mas vamos ver, né? O envelopezinho dourado, né? Melhor Azila Cash dos últimos 100. Um prêmio importante. Olha aí. Muita gente tensa, né, nesse momento. É, deu todo mundo se segurando na cadeira agora, né, cara? Intervalo comercial. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Que tal? Eu quero pipoca com ar. Antártica, este é o sabor. Bom, voltamos agora, né? A audiência maior. Então vamos lá, né? O melhor prêmio da noite, melhor Razila Cast. Aqui, a Breno Envelope. Olha aí, rufem os tambores. E o prêmio Coxinha de melhor Razila Cast. Vai para. Razila Cast, Senhor Pinóquio! Toca! O grande vencedor, né, cara? Senhor Pinóquio, cara, olha só. A lenda. Eu acho que foi merecido, cara, porque o Senhor Pinóquio é uma das grandes lendas, né, cara, do Azela Cast. Cara, totalmente merecido, mano, não tem nem o que dizer. O Senhor Pinóquio aí é uma fuleiragem muito grande. Né? Esse aí foi... lendário, viu? Realmente. Até hoje a galera comenta, né, sobre ele. Cadê o Senhor Pinóquio e tal? Pô, o senhor Pinóquio totalmente merecido, cara. Não tem nem o que dizer. Realmente foi um dos Azela Casts mais marcantes. E o que é que o pai do Jackson Jr. acha disso? Sim, para mim tá muito bem. Bem escolhido pelos ouvintes. Isso daí é um fusionamento do pai do Jackson Jr. com o Robertão. Eu percebi também. essa altura da noite já deu tilt, né? O cara já tá embaralhando tudo. Pra última premiação, né, cara? Aí tá foda, né? Foi parabenizado o Senhor Pinóquio. Vixe, mas o cara tem que criar um meio de voltar a conviver com o Senhor Pinóquio pra aparecer mais histórias, viu, velho? O cara distante dele é triste. O cara entrar pra quadrilha dele, né? O cara tem que entrar pra quadrilha da mentira, ou então tem que entrar pra uma merda aí, porque é putaria demais, né, mano? E agradecer também a todos os Azela Casts que participaram, mas não ganharam, né, cara? Se você não concordou, você ouvinte, né, com a premiação, achou que alguém devia entrar, achou injusto, comente aí, né, que afinal de contas os prêmios são pra serem questionados mesmo, né? É, cara, dá uma comentada aí sobre qual cast você acha que deveria ter ganhado a premiação, né? Prêmio Costinha, né, cara? E se você conhece o Zé Wilker, mande o programa pra ele, né? Quem sabe no Troféu Costinha 2 ele não vem ajudar a gente também comentando, né? Pois é, o Zé Wilkerzão, né? Que inclusive o Zé Wilker é nosso conterrâneo, né? Tu sabe que ele é cearense. Mas toca aí um trechinho aí do Azela Cast de Senhor Pinóquio, vencedor do prêmio Costinha de melhor Azela Cast. Olha aí. E a galera vai ter que ficar ligada aí nas postagens dessa premiação, né, cara? Dos casts premiados, que vai ter uma surpresa, né, cara, dos posts. É isso aí, se você tá ouvindo a gente só pelo, sei lá, pelo iTunes, acesse o site, confira lá a postagem que tem surpresas lá, não percam. E nos ajude a, quem sabe, existe um troféu Coxinha 2, né? Pois é. E toca aí o trechinho aí do Senhor Pinóquio aí. Hospedeiro, né? Hospedeiro. E como o Telos é perito nesse tipo de roubada, eu diria que ele se sairia bem. É uma dádiva pro inferno. É simples assim. Agora eu tenho duas dúvidas, mas se a história do Tarciano e o Venossauro não entra, será que a calça jeans do Isaías entra? Ixi, a calça jeans do Isaías foi foda, né? Mas eu já me lembrei disso também, ó. Meu chapa, eu sou antenado, mano. Não sabia que eu sabia, não. A calça jeans do Isaías que tá falando é a do... Eu vou contar a história que me contaram, aí tu vai corrigindo, certo? Vai lá, manda bem. E que me contaram, não, que a minha câmera pegou. Ixi, tua câmera? É, meu, tem uma câmera em vários locais aí.